Ora, ora, ora, presta atenção não, hein? Fica só se rendeu. Que coisa, hein? Já tem camiseta aí? Quem é o cantor? Pronto, então vamos aí. Trazendo aqui pra você, hein? Tá certo, né? Tem que acalmar, tem que acalmar. Não fica aí pré-ox não, viu? Vai dar tudo certo. Nós já tocamos essas cantigas aí, né? Já vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo. Então nós vamos mandando um abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação, né? A Lourdes, lá da Serra do Jatobá, acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência, hein? Então, hein? A Sônia, lá do bairro Batalhão, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência, seu Aloysio. Bom dia, quem é essa daqui? Pronto, vamos mandar um abraço aqui a Libiana, lá da Rendeira dos Dionísio. É, mandando um abraço aí para todos os familiares. Obrigado pelo carinho da audiência. Ah, vamos ver quem é essa daqui. Quem está ouvindo o nosso programa? A Cristiane. Alô, Cristiane. Acompanhando a nossa programação. Bom dia. Eita, tem mais aqui. Vamos mandar um abraço aqui. É, vamos ver quem é essa daqui, Dedé. Olha, deixa, do outro lado de cá. A Aparecida. Acompanhando a nossa programação lá em Salitre. Muito obrigado pelo carinho da audiência. É? Deste lado de cá. Vamos. Eita! Minha PRI, a Maria de Lourdes, também acompanhando a nossa programação. Mandando abraço a todos os familiares. Bom dia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem é esse rapaz aqui, Dedé? É? Vamos ver quem é esse rapaz aqui? Pronto. Ei, não tem o nome do rapaz? Pronto, vamos aqui. Vamos ver quem é esse rapaz aqui que acompanha a nossa programação. Eita! É o Francimilton. Alô, Francimilton, acompanhando também a nossa programação. Eita, rapaz, amanhã nós vamos... amanhã nós já estamos mais adaptados aqui, né, Dedé? No computador novo aqui. E nós estamos aqui meio que a diagonal. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pronto, vamos atender esse pessoal todos, né? Na segunda-feira o negócio já está mais... simplificado aqui pra gente. E nós vamos aí. Acalma o meu coração. Legal, hein? Pra vocês. Agora desse lado. Vamos desse lado. Cidade FM 103,5. A cada horário, um comunicador diferente para te fazer companhia. Eita. O Eliedésio, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Zirô, bom dia. Eita. O Neto Vencerlau, acompanhando a nossa programação. Bom dia. Agradecendo de coração pelo carinho da audiência, da preferência. A Cel, lá do Sítio Alegre, também acompanha a nossa programação. Pedro, lá no Angico, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. O José, lá na Lagoa dos Crioulos. É o Zezinho, bom dia. Alô, você. Alô, Dona Irilda, bom dia. Orion, agradecendo pelo carinho da audiência. Seu Juvenal, Cláudia Maria, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Eita! Vamos lá, são 6 horas 47 minutos. 6h47. Acalma o meu coração. soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse novo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Você está na companhia da Cidade FM 103,5. Conrado Silva, eu preciso de você. 6:50. Deus está contigo, é por isso que eu te digo. Você está na companhia da Cidade FM 103,5. Ronaldo Silva apresentando o programa Luz Divina. 6:56. Bom dia, muito obrigado pelo carinho da audiência, onde vocês estiverem acompanhando a nossa programação. Cidade FM 103,5 MHz, a cada horário um comunicador diferente para te fazer companhia. 103,5, sintonia certa para você. Vai dizendo aí, vai falando de nós aí pro povo, viu? Ei, já está no ar com a perfeita qualidade aí, não é isso? Eita, pronto. Vai falando pra gente aí. Ei, da onde vocês estiverem. Agradecendo aí a todos vocês pelo carinho da audiência, você que participou direto ou indiretamente da edição do dia 14. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente volta, né, José? José Aparecido, escutou essa cantiga aí, né, do Samuel, né? Vencer é preciso, Daniel e Samuel. Obrigado pelo carinho da audiência, Cristiane, lá no Piauí, né? Obrigado pelo carinho da audiência. O pessoal aí que acompanha também a nossa programação aí. Pessoal do município de Fronteiras, muito obrigado pelo carinho da audiência. Todos vocês, onde vocês estiverem, segunda-feira nós estamos de volta, se Deus quiser, aqui na Cidade FM 103,5 MHz. Agora vocês vão ficar aí com informativo aí no Ceará News. Até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De Campos Sales, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Cristian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer do feito. Ótimo dia para você, são 7 horas em ponto. Estamos começando o Ceará News desta sexta-feira, 14 de abril de 2023. Eu sou Matheus Vasconcelos, comigo no estúdio aqui hoje, Vlad. Obrigado, Vladimir, pela sua participação aqui no Ceará News, chegando também atrasado hoje, Natan Mota. Muito bom dia para você, Natan. Bom dia, Matheus. Excelente sexta-feira para os nossos ouvintes. Atrasado, mas cheguei, viu? Chegou. E vamos aos destaques, então, da edição de hoje. Agora, 7 horas em ponto. Vamos lá. Acordos entre Brasil e China podem gerar 50 bilhões de dólares em investimentos. Governo do Ceará lança cartilha de orientação para a segurança nas escolas. VaptVupt funciona em Fortaleza e no interior neste sábado para dia D de vacinação contra a influenza e Covid-19. Cearense é morta a facadas em São Paulo. Marido é o principal suspeito. E ainda, Donizete Arruda conta as principais informações da política local e nacional. Participe do Ceará News. 85992647274. Agora 7 horas e 1 minuto, você pode, claro, participar do Ceará News, mandando a sua mensagem no 992647274. Você também pode fazer o seu comentário no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Agora 7 horas e 1 minuto. Previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva isolada na faixa litorânea e maciço de Baturité. No norte do sertão central em Inhamus e na Ibiapaba, há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, baixa possibilidade de chuva isolada. Agora pela manhã, a Funcemi destacou então as chuvas para essas regiões. Faixa litorânea, maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamus. Então, se você está nessas regiões, é claro que você já pode se armar aí para não sofrer nenhum tipo de contratempo com a chuva. Se armar com guarda-chuva, tá, gente? Para não se molhar aí com a chuva que pode cair na sua região. 7 horas e 2 minutos. A gente fala agora, então, de um assunto de extrema importância. O governo do Ceará lançou nesta quinta-feira, através das Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social e da Educação, a cartilha de orientações para a prevenção e combate da violência dentro do ambiente escolar.